Mais um hit, Zé da Veia e MC Dig. Toca aí, Binho. Explodiu, original. Essa já foi. Mais uma pra conta. Sucesso. Dá um rolo que eu vou pegar de cima, vai. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada. Dá um zap pra ela, diga. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, chonadinha B. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. E tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, só Labinho vai. MC Dig e Zé da Veia, 739-8114-3361. É o WhatsApp, é, Zé? Não, não, é o telefone de contato mesmo. Vou passar o seu pra novinha aqui, viu? Vai dar merda. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada. E o passinho? Vou ensinar a coreografia. Faz coração, faz coração, faz coração, sarra. Faz coração, faz coração, faz coração. Vou ensinar, sarra. Vai. E faz coração, faz coração, faz coração, sarra. Faz coração, faz coração. Apaixona não B. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada. Zé da Veia e MC Dig. Toca aí, Binho. Sucesso! Chegou original do Brasil. Já foi. Pode comprar aí uma casa aí, um BMW e tudo aí. Essa daí já. Já pode fazer dívida. Então eu posso comprar um no Bilefire pra marcar o rolê com as meninas, né? Aí chora não, B.